Dash 1 there. Hello, Papa Tango, Mike 10 West Hay, consider Sonar 53. Mike X, say Libre Sonar Metro Report, thanks. Está ingressando pelo litoral no corredor Axéi. No serviço agora, me passaram que o senhor iria por Interlagos, pelo corredor Interlagos. Se o senhor quiser prosseguir pelo corredor Axé, terá que descer para 500 pés. Estabilizado, passou 372. Chame a torre, 118, decimal 62. 86, obrigado. Alfa, eu posso entrar aqui, eu posso entrar. 196, estabilizado, na sua final. Sana 3196, livre pouso na 10, cabeceira deslocada no 1200 metros, vento 170 graus com 10 nós, altímetro 10 no 5. 1015, ciência da cabeceira deslocada, 1200, Sana 3196. 670, tá sendo da Romel. Para coordenar a batcópia. Escuta, obrigado. Posição pro gol no 765? Confirma, hein? A posição, senhor, só recordando a posição. Portão previsto ao 04. Obrigado. Sabete Pituaçu, Marinha 7062. Chêmeos Centro, Recife 12545, Alterne 12685. Recife 45265. 04 bota, autorizado o seu táxi até ataque 6 quilos. 6 quilos, sim. Mirada passagem, um Boeing da Gol, que se encontra agora na Alfa. Pouso 765, prossegue táxi em frente em Beta Juliette, posição 04. Beta 04, 7. Bruno 260, pronto, cópia. Preciso. Bruno 260, está autorizado Recife, nível autorizado é o 350, via Upper Whisky 58, decolado no 0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5063, eu transpondo o controle, 1 no 9 decimal 35. 6350 aprovado Recife, com rota com fator de voo, 358. Decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju, 5063, transponder, 1935, controle. Gente, confirme o nível, copiada? 500. Protegimento correto, confirme seu portão? Portão 05. 05, portão ciente, reposto quando pronto, pressionamento e push. Repassar a pressionamento, 1260. Salvador, TAM 3196, livrou. Boa, bom dia. X-ray, precessão, quilo. Gente, mantém a posição da quilo, o TAM 3196. Confirme para o TAM 3196. TAM 3196, bom dia, bem-vindo a Salvador, táxi via Alfa, reporte ANSA, táxi 6 quilo. A Alfa vai reportar antes daquilo, TAM 3196, ciente. E aí, pode cruzar? Confirmo, cruza Alfa na Delta quando pronto, chama a torre, 186. Eu já tenho contato com o radar com a aeronave. Quando mais próximo eu vou transferir para a torre de controle. Guardião 03, controle. Na sua escuta. Informe sua posição. Patamar 310. Gente, fica atento, é helicóptero da Marinha 510 está passando a Maralina sentido aeroporto. Gente, guardião, ficar atento, reportar na torre no trato. Marinha 7062, há um tráfego entre 300 e 500 pés no helicóptero da Polícia Militar, a 3 milhas, posição de 11 horas de sua aeronave. Fique atento. Para informação, controle, o guardião é o Romeu Fox 10, guardião. Já está visual com a Marinha. Ok, é o planador, né? Ativo. Guardião vai manter pinto azul, aguardando o cruzamento com o carro. Sim? Não copiei, repita, por favor. Guardião, estou mantendo pinto azul, aguardando. Passou o carro já, mas. Zero, o Marinha 7062 já livre do tráfego, chame torre agora em 118 decimal meia dúzia. Gente, Alfa Tango Serra, Salvador Valença no 040. Confirme o pato que se encontra, a intenção de decolagem. Mark Echo X-ray, decolado aos 1-1, chame controle 1-1-9 do sinal 35, bom voo. Marinha 7062, prossiga. Gente, 7062, confirma intenções, segue para 1-0 ou direto para o pátio? Gente. Autorizado direto pátio militar, informamos no momento, temos inspeção sobre a pista 1-0, reporte na sinal para o pátio 7062. Afirmo. Oi Salvador, bom dia, Papa Tango Mike X-ray. Mike Eco X-Ray, suba 100 na saída coral, vigilante. Acende uma centena na coral. Salvador Valença 040, decolado no 7, primeira curva à direita, saída da EL após direto, 0251, pressiona o transponder padrão, controle 119.35. Vento 170 graus com 8 nós, altímetro 10 no 5. Ok, graças, 0.2. Chama de Lugo, Salvador Valença 040, nível. Recordo no 7, primeira curva direita, saída da EL após direto. 0155, transponde padrão, controle 119.35. Pelo Golf 08 a bordo, pressionamento táxi 2, 10862, é bom voo. 7062, livre pouso no pátio militar, vento 160 graus com 8 nós, altímetro 1005, reporte solo controlado. 62, reportará solo controlado. Sono 260, portão 05 atualizado, posicionar, reportar. Livre, posicionamento, reportar ataque, 2, solo, zona 6, frequência livre. Salvador, Guardião 03. Controle, o Guardião 03. Prossiga. Para a RGS Pouso 97, está próximo do valor da porta. Chame turno 118, decimal 6203. 118, 6 graus. Torre, Salvador, Guardião 03. Guardião 03, autorizado a presente, base pela direita para 17, reparte na base. Reportando na base, circuito para a direita, Guardião 03. 260, tá com 85 a bordo, 1320, Fortaleza para táxi. Confirmando, 85 a bordo, Fortaleza 1320. Afirmo. Turizar o táxi de Juliette Alfa na Delta, chama torre 108612, ajuste 015. Paciente, Juliette Alfa na Delta 186, ajuste 015, 1260. Obrigado, minha escuta, bom voo. Obrigado. 3, livre pouso na 17, vento 160 graus com 7 nós, altímetro 1015. 1025, repassará no solo, guardião 03. Mas ele tem condições de ir, né? Então. Solo aos 2-1, autorizado backtrack, é parte livrando para o Bugraia. Guardião 02, prossiga. Bom dia, Guardião 03, frequência livre, estacionar. Está autorizado para seguir para a Undina, Guardião 02, é guardando o contato radar. 60, a linha mantém 1-0. Graças pela Delta, a linha mantém 1-0. 260. Zero, vento 160 graus com 10 nós, altímetro 1015. Gente, iniciando 1-0-1-6-2-0. 1-2-6-0. 260, decolada 1225, chame controle 199 decimal 35, bom voo. Com 260, chame controle 119 decimal 35, bom voo. Escuta, o voo 260 cruzando 2000 pés. Altímetro 10-15, livre táxi, chama para o ingresso, Tango Sierra. O Lima-Zulu Golf, acanado, poderia seguir o... Afirmo, segue como número 2 no táxi, o Zulu Golf. Serra, livre decolar da 17, vento 160 graus com 10 nós. Chame o centro Recife, 12545, alterne 12685. Ei, bom dia. Yeah. Após passagem do tráfego que da escola, livre ingresso, patinado e pronto no Lugo. Uno, chame controle 119, decimal 35, bom voo. Pode descer, Camilo, até a volta. Paulo Salvador, muito bom dia, o Santo 3895. Tango Serra, acione 5035. 5035, Tango Serra. 380 será coordenado, informação em curso em Romeu, escuta a coisa de recebimento, vai enquanto aguarda a autorização. Tem da informação aqui, está 3295, aguarda a sua escuta. Tango Serra, suba 040 na saída da EL. Parada da EL, sempre foi. Azul 4060, identifique, um dia desse até o 050, chegada Mari. 050, identificado, descida Mari, 4060. 895, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3895. 3895, autorizado Guarulhos, 380 nível via Upper Whisky 50. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5070, eu transpondo o controle 119.35. Autorizado Guarulhos 380 nível, abri 50, decolada aliás curva direita, da Eldinés, 5070 no transponder, 119.35, controle de saída 3895. Não consegui compreender o nível e a rota. Autorizado Guarulhos 380,